digo sempre que a referência e pressão, aonde chega, bota pressão. Cadê o grito das mulheres sinceras do Jutaí aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as duas mãozinhas pra cima. E agora começa a bater na palma da mão. 3, 2, 1. Sai, sai, sai da frente de gordo e tá tocando. É um... Sai da frente! Aqui se tivesse 50 mil pessoas, a pressão é a mesma. Porque aqui é o gordo e o Dinho. Não pode deixar a peteca cair. E a galera que veio romper fronteira, bora botar pra cima aí a ponta direita. Pra cima! E aí, meu parceiro do Ali do Barreiro? Bora, dona Érica, bora, Alex do Lanche. Bora fazer mais uma contagem do Jutaí assim, ó. 5, 4, 3, 2, tá na hora! Eu vou no rei, você jogou no rol. Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Fala, Vitor do Lava Jato! Timo te penetra com memo. Tá na fronteira! Diabo do Compressão também! Pressão. Ele toda rapa invadindo a fronteira, maninho! Chegaram! Cheguei! Oi! Oi! Chegamos! Já vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem. E aí, Rodrigo César? Ele também tá na área! Ele falou, tô na fronteira. Cuidado, já levei. E ninguém segura nós. Tomou só tapa na cara. Meu amigo Gato Mestre. Ele também tá rompendo fronteira com o som que ele gosta. É aniversário do Rodrigo. E ele já falou: o rock é pesadão, pai. Olha o Iago do Gol Pressão. Bebi. O homem do GPS. Bebi. Transei, não gastei nada. Danilo Moca. E o meu parceiro Vitor do Lava Jato. Bora pra cima que o bagulho tá doido. E aí, meu parceiro do Aí do Barreiro. Você e sua esposa, dona Erika. O nosso parceiro Lê Henrique da Golada do Lim. Eita, galera da Golada, tá na fronteira do meu amigo. Alex do Lanche, um abraço pra você, Alex e Larissa, meu Deus. O Gato Mestre, tá todo mundo aqui. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Explode logo. Insisto tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, faz de alguém. Minha amiga Dani. É meu bem. Da TF, do setor. E aí? E agora, amigo Alessandro, família Silva. Essa música é muito firme, né? Quem sabe canta aí, vai. Joga a mão pra cima e canta, canta. Pode chorar, pode sofrer. Thiaguinho, gravações, CDs. Agora o notebook dele grava sozinho agora. Pode chorar. Já fica assessorando o Drolha, fecha toda. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Aponta o dedinho pro céu, pro céu. Aponta o dedinho, gira, gira, gira, gira, gira. Não. Veio caqueado e a galera vai dançando gordudinho, detonando boradinho na pressão. Vai, vai, vai. Alex do Lanche gosta dessa aqui, ó. Tá pegando fogo no Jutaí. Pega, meu animal. Bora, Luan Henrique. Bora, Luan Henrique. Tá, tá tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Já começou, já começou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Faz o gaqueado, faz o gaqueado, gaqueado, gaqueado. Vem comigo assim, vem comigo, vem comigo, vem. Cara de braba que me lava ruga, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E às vezes ela surta, manda embora de casa e me manda morar na rua. E nosso amigo Valtinho dos Fabulosos, ele é só a primeira dama. A Ione, alô Ione, David Super. E aí? E o seu cheiro impregnado na minha boca. O nosso amigo William, o Dian, Larissa, a nossa amiga Laís aqui curtindo o Groco, obrigado, valeu. Crocodilo pra ele. Nosso amigo Negão e a sua equipe lá do distrito. É muita fumaça, bora Negão. Tá pegando fogo, garoto. Gostando de uma prostituta. Ela é linda. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco. Vai pro croco. Eita, que o bandido tá aspirado, tá aspirado. Ai! Só quem veio de moto pro junto aí, prepara que na volta vai ser assim, ó. Acelerando tudo! Bora que vem pra cima, pra cima. E a família Chambi também do distrito já estão aqui. Já o seu cabelo te dá gastar na boca. E o nosso amigo Paulo e a família da Cimento, ele que faz parte da organização do evento. Receba aí um abraço aqui do Gordinho sempre. E aí, bora, vem. Vem, vem, vem. Eu tô no croco. Eu tô no croco. Crocodilo! A maior pressão de aparelhagem do planeta, o gigante da Amazônia. Crocodilo Prime, o toca tudo do Pará. Oi! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, no helicóptero. Tu vai fuder no céu. Olha o bagulho doido, tá no ar. DJ Dini é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dini é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ai, perdi, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima. E a minha sede do Bingola tá na área. Não tô brincando, não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de coraçada, eu taco no oceano. Se a tua ex estiver no baile, passa o pano aí. Aí, Zé Neto MT. Esse é o DJ Balão. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, na unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. E o nosso amigo Ari também. E o time das Furiosas do Distrito marcando presença. Tô na área, tô na área, tô na área, tô na área, tô na área, tô na área. Vamos dançar, vamos curtir. Vai. Estilar nas patas, nas patas, nas patas. Radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Bonezinho pra trás. Soca sendo, soca sendo já. São os caras do momento, é o Dinho e o Gold. São os caras do momento. Tô voando alto, tô voando alto, tô voando alto. Bora, bagulho! Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e... Dia 9 de abril. O Pitbull MC Pose Crocodilo da Via Show. Mais MC Louro, MC Dourado. Pra todo mundo convocado. Dia 9 de abril. Ele chega em Belém. Em apresentação única. Lá na Via Show. MC Pose e Crocodilo. Uma novidade nova, essa é muito crocodilo. E dentro do crocodilo vai ficar pra crocodilo. Esse é o passinho mais difícil que eu inventei. Ah, eu sabia que eu já trai me. Chá, tu, lê. O nosso amigo Silas e o Silvano, lá do Jutiuí, também tá com a gente. Obrigado, valeu! Chapuletei. Descendo, eu quero ver a moreninha. Descendo, é fuga na dona de casa. Voa cada puta. Só pra quem gosta da fuga da dona de casa. É viagem embalada, com minhas vontade pra achar. Então, é fuga, é fuga na dona de casa. Voa cada puta. Quero uma churrada. Que hoje é viagem embalada, com minhas vontade pra achar. Então, é da dona de casa. Eu quero ver a moreninha. Descendo, descendo, eu quero ver a moreninha. Descendo, é fuga na dona de casa. Esse aqui é a hospitalidade. Hoje eu vou beber. Da nossa amiga dona Antônia. Hoje eu não quero voltar. E a sua mãe, a dona Benedita. Hoje eu vou beber. Hoje eu... Eles que acolheram o gordo Dinho aqui na sua residência. Na minha casa, não. Obrigado pelo carinho. Não, minha... E que Deus hoje... venha abençoar a vida de vocês aí, ó. Abraço... É uma honra, é um prazer estar pela primeira vez aqui. Abraço... Na festividade do Jutaí. Abraço... Estamos aqui, ó. Abraço... Pra cima, Boninho. Bora, Valtinho dos Fabulosos do Bengola! O copo dessa piranha, eu que sabotei! Caqueado, caqueado, vai! Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Vai engatar o ralão e também o pega-pega. A onda cora, ah, ah. A onda cora. É a galera do Bengola que tá na área! Que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. O Iago, o Vitor. Aniversário do Rodrigo. E ele já falou: Rodrigo, Vitor, Iago e Danilo Mota. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. E o gordo Rio de Janeiro. Agora são seis. E o gordo Yudinho. E o gordo Yudinho. Já sabe quem é, né? MC aqui na voz, David Super na produção. Sim. feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Agora já. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar. E a família Silva também com a gente. Um abraço do Gordinho. Toma um abraço também, nosso amigo Alexandre. Lá da Marambaia. E a sua primeira dama, Netinha. Eu sou patrão. O gato negro, nosso amigo Gabrielzinho. Os cinco passageiros da nave do sul. Bota pressão, bota pressão. Sai. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada aqui no Jutaí? Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. As mulheres que não dependem de homem, bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma. Já, 3, 2, 1, já. Amigo Paulo, ele já falou. Esse Gordo e o Dinho são referência em Bressan. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Crocodilo! Agora vai pagar o que me fez sofrer. Crocodilo! O que me fez chorar. Crocodilo! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. E o nosso amigo João Marcos. Agora vai pegar o Natanaelso. E o meu parceiro Dieguinho. Ela só tem quem é do corre. Só senta pra quem tá de glocke. Ela quer correr perigo na treta do desenvolvido. Conhecida no serra como Maria. Conhecida no serra como Maria. E aí? Segura a batida, batida assim, ó. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Dinho vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo dali, que cê sabe, que o povo vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pela. Aqui é crocodilo. Pode dançar pela. Eu tô me dar, em você. É crocodilo. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Nelly, um exemplo de DJ mulher. Vou parar. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. Tá pegando fogo. Firme, ó. Bora, burra. Trocou meu nome quando a gente. Hoje o burra tá namorando, né, burra? No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Tinha que pegar uma fronteira pra namorar, né? Você nem ao menos tentou. Fazia muito tempo que eu não vi esse cara namorando, olha. Sofri, senti essa dor. Isso é crocodilo, papai. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super hot baile, super hot baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super chapéu. Distrito feliz, aqui ó, lá da rua H. Olha aí, desgraçado. Eles estão em peso aqui no Jutaí. Bora, vai, vai. Bora, vem. Bora, vai. Bora detonando, detonando, detonando. Bora detonando. Vai no gatilhado. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Doido aqui no... Bora gato mestre. Vai moleque doido. Bora gato mestre. Vai moleque doido. Vai galera, vai tremendo e vai dançando. Treme, treme tudo. Treme, treme tudo. Treme, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Bora que bora, que bora, bora. Detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. 5, 4, 3, 2, vira, já! Vem de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Ah, o nosso amigo Chigão e o Robson. É a galera do Bengola. E aí, burro? Tá tudo certo, né? Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela? A sua filha gosta, vai. Entra assim, entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim, talalala. Entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra e aí, nenê? Mulher, entra assim, talalala. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. O bate das maravilhas. E no nosso telão. E essas meninas têm um... Bota logo o chute certo no telão aí, ó. O maior site de aposta do mundo. O que paga na hora do meu parceiro Nilson. Bota no telão o paga na hora. E lá vem virando, virando, virando. Essa aqui as mulheres dão valor. As mulheres que nunca traíram, elas vão cantar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Quem sabe canta, quero ouvir, vai! Mas veio você, pra me ensinar. Só vocês! O que é o amor? Um abraço aqui a nossa amiga Ana, Ana Silva, o Rei Amaral. Pelo amor de Deus, estou curtindo o aniversário aqui do Juta. O Gabriel eu me entrego e a Larissa. Jeito. Aqui. Eu me entrego ao seu amor, com um rosto tão lindo assim. Nossa amiga Andréia, ela disse: eu tô no croco. Agora que eu tô no Juta. Menti, suas melhores. Abra os olhos, não lhe vi. E aí, Dori, segura a Dori. Foi com Alex do lance. Dona Érica, Larissa Beltrão, todo mundo aqui, ó. O Alan Henrique da Golada. O Gato Mestre também tá na área. E meu parceiro Iago do Compressão. O Vitor do Lava Jato. Hoje é aniversário do Rodrigo César, hoje é. Pode crer, moleque. Parabéns. Parabéns pra você, sucesso, garoto! Drone, rapaz. Sinta a emoção de estar no maior show de aparelhagem do planeta. Gigante Crocodilo Prime. Você nunca viu nada igual. É emoção e agitação. Gordo e Dinho Pressão. O Drone é a dona Erika. A canção que me conforte por não ter você aqui. O nosso amigo, o Dayan, a Laís da série. Como em sonhos que eu tenho com você. E aqui no nosso telão, bota aí a Miúza e diz no telão a marca do momento. Inclusive, eu quero agradecer mais uma vez aqui meu patrão Kid Mauer, dona Josi, pela parceria de 4 anos. Essa aqui é a marca do momento. Eu uso, você usa. Miúza e diz no telão. Ao vivo, Miúza tá aí. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Moleque, até agora nós tava perdido pelo GPS, olha. Eu queria saber quem foi que inventou esse negócio de GPS. Outro dia esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas de vão. É 2 flash, mano. Não, não sai a cara do elemento. Amigo Valtinho, os fabulosos do Bengola. Chama um abraço, nosso amigo. Amigo Sérgio, a Janaína, o Ednel, o Suzé, o André e o Carlos. Nossa amiga Deia, todos do Bengola, valeu. A galera gosta assim. Vira, vira. E doido, bagulho, e doida. Bora detonando o bolinho assim, ó. Freia, freia, freia, freia. Vai. Joga o anzol, puxa o carretel. Vai jogando, vai puxando. Gordo e Dinho Pressão. Eito, e a mulher tá me traindo, na festa se divertindo. E a galera do bloco não tá em nada. Eito, tá chegando o carnaval. Chame a polícia. E o bloco não tá em nada, vem aí. Polícia. E toda mulherada é. Ela só dá o ovo. Não entendi nadinha que tu falou agora, desgraçado. Ela só dá o ovo. Ah, é só falar com o Balavinho. Mas pra mim. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. E já tá no telão do animal. Bora, bebê! Amigo Ronald do Uber. ele que veio no comboio também. Bora, Ronald! Seja bem-vindo, garoto! Ele mesmo. Você tá no animal! Crocodilo. Agora ele me diz que quer voltar. Aqui. Dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra dizer. Você tá ferrando. Era só pra me esquecer. O animal do Pará. Família Silva de Rocha, valeu. Mas eu sofri, ele falou pra mim que não te amava e não estava afim. Agora eu que sou seu grande amor, você já passou. Eu tenho certeza que ele não te quer, pois já me chamou pra atenção, equipe de garçons, providencia 5 pacotes de cerveja aqui, nosso amigo Paulo e a família Nascimento. Ele já falou, o rock tá pesado, a galera tá dançando, marcante, o Dinho e o Gordo detonando na batida, na batida, na batida. Bora, Maninho, detonar mais uma assim, ó. Fronteira, essa aqui é pra vocês, pra vocês. Não existe fronteira, não existe barreira. É, Godinho Gassado, tu tá cantando aí, é? Não existe nada, somente Deus. Olha o filé. O filé disse, eu vou levar o Dário pra conhecer uma fronteira. Na cama ou na lama, ele, o Fernandinho e o Kelvin Ostentação. O Alex do Lanche, Larissa Beltrão, pra... o Trolha, Dona Érica. Pega pra é na fronteira que eles dão valor. Corpo, bagulho, é... Bora, gato mestre! Já tem o Luiz Henrique aí. Primeira fronteira desgraçada aí. Por você, eu sou maluca, maluca por você. Fronteira pesada. E aí, filé da TR, filé! Maluca, maluca por você. Fernandinho, você também. Sou maluca. Cuidado assim, quer ver a citação? Obrigado todo mundo! E os passageiros do Rubi? Bota no telão aí, neném! O camarim estética, não existe corporal e facial, sempre realçando sua beleza. Não existe Rafaela Santos no telão, dá-lhe, neném! Não existe nada, somente Deus, pra nos separar. Aniversário do Rodrigo César. Caraca, eu só faço. E ele já falou. Essa fronteira vai ficar na história. Até a placa do carro ficou. Vai, vai, vai, vai. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Dia 29, aniversário do Manel lá no Binguí. Alô, Manel, parabéns pra você, moleque. E a galera do Silas vem comigo assim. Bora, bora, detonando, detonando. Mexe a cabeça. O Emerson Fernanda, o Jadson de Ajuro deu a... Isso que existe na música. E aí? Assim. E o nosso amigo empresário, João Nelson. E a dona Nete no telão aí, a W Cell, neném. E aí? Inventei uma dança muito louca, meter uma dança. Assistência técnica. W céu no telão. Vai sair o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vem aí, moleque. Os irmãos Gold e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Quem tá casado? E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu. É crocodilo. Ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou. A galera do Bengola tá em peso aqui hoje, obrigado, valeu. Chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Hoje domingo tem aniversário do empresário Bad Boy. Amor. Vai sentar no parque show. Vai sentar que eu sei que tu gosta. Vai sentar assim. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho. Para Paulo e a família Nascimento. É agora já. Ai, ai, novinho. Ai, droga. Só fica é mais ignorante que cintura de banquinho. Ela só quer quem é do corre. Só sentar pra quem tá de gosto. Mochila nas costas. Arrepia, meu animal! Vai tocar tudo já já! Dentada! Aê, pega a visão! JC Shake! É outro parar que deu! É só de pornográfico! Tomando uma de leve hoje, é? Leitura labial não dá. Tem que vir aqui, pai. E aí? A galera gosta assim, ó. Na manha, assim. Se cadar o olé, eu vou te apresentar o pretão Adiana. Janeiro, desconsiderado distrito. Já sabe qual é o complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Oi! Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Vou mandar cinto, ó! Gerente Diel, providencia uma água aí, papai. Por favor. Que braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela. Os homens gostam assim, ó. Mora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras putas. Voltei pras putas. A carroça é toca, chota e a juju tá toca, chota.